coisas que a vida me mostrou, coisas que eu ouvia como história singular. Meu velho pai adorava as coisas de um tempo que passou. Hoje as mesmas coisas vou contar. Mas que saudade dá viver. O que eu sinto é tão bonito que me faz bem recordar. Só quem já viveu pode contar. Mas que saudade dá. Saudade dá.